Começa agora na Rádio Contornos o programa Antenados, para quem está sempre ligado. Olá, ouvintes! Hoje vamos falar sobre o espaço público urbano. O espaço público é sempre muito debatido. Existem espaços semi-privados e semi-públicos. Isso significa privatização da vida pública ou publicização da vida privada? O espaço público é todo lugar que é de uso e de interesse de todos. Praças, ruas, shoppings e escolas são bons exemplos disso. A denominação espaço público é bem antiga. Os gregos acreditavam que as praças colocadas nas cidades representavam o espírito público da coletividade e eram onde os indivíduos podiam exercer sua cidadania. Dentro do espaço público, podemos definir as ruas como exemplos de espaços livres, praças e parques como espaço de lazer e jardins públicos como espaço de contemplação. Em todos estes lugares, o direito de ir e vir é preservado. E por falar em praças, as repórteres Jéssica Virgínia e Natália Oliveira estiveram na Praça da Liberdade para saber como as pessoas utilizam esse ambiente nos dias de hoje. Estamos aqui com o estudante Maxwell Dias. Maxwell, o que te atrai na Praça da Liberdade? Acho que esse ar de paz que a praça traz, esse ar de serenidade, sabe? Igual, eu não estou me sentindo muito bem e eu vim para cá pra praça para pensar um pouco, para poder refletir. Estamos aqui com o estudante Gabriele Felipe. Gabriele, o que te atrai a vir à Praça da Liberdade? Ah, eu acho que é um lugar muito tranquilo, é gostoso, muito verde. E tem muita diversidade aqui, tanto de natureza mesmo quanto de pessoas, né? Eu gosto de vir aqui mesmo para ter mais paz, né? Aqui é um lugar muito tranquilo. Rádio Contornos. Ao longo da história, os limites entre o público e o privado se perderam em vários momentos. Na Europa, as cidades medievais foram construídas através de apropriações de terras públicas. As ruas, em geral, eram estreitas e ofereciam risco aos usuários. A construção de grandes avenidas as colocaram como prioritárias na definição da paisagem urbana. Atualmente, elas são utilizadas por trabalhadores da economia informal que se apropriam do espaço e são conhecidos no local em que trabalham. Márcia Colares e Felipe Rezende conversaram com o Maninho, guardador de carros da Rua da Bahia, entre a Rua dos Emorés e Gonçalves Dias. A maneira de você trabalhar chama a atenção das pessoas? Se você conversa muito? Eu trato todo mundo bem. Eu melhorei de veículo, né? Porque veículo é carro caro e as pessoas às vezes têm... Muitos preferem estacionar no estacionamento, mas muitos também já estacionam com a gente. Eu já conheço o comportamento da gente, né? Tem muita gente que te conhece pelo nome, assim, já sabe, deixa o carro sempre com você? Não, deixa o carro, só não segura chave com ninguém. Cada proprietário do seu veículo leva a chave do seu carro. Mas já te conhece, assim? Conheço, já tem já 5 anos, faz agora dia 8 de janeiro, né? Que eu trabalho aqui. E o que faz você uma figura popular? Devido ao meu respeito que eu tenho ao pessoal aqui, o carinho que eu tenho com todo mundo, né? Tanto faz uma pessoa normal, como uma senhora de idade, uma senhora grávida, um paraplégico, sempre tem uma vaga especial ali perto da ONU, ali perto da pizza sua, ali tem a vaga do paraplégico, a vaga especial do paraplégico, tem que respeitar, né? E eu olho o cara aqui de 7 até 2h30 da manhã. Ok, Maninho, muito obrigada. Márcia Colares e Felipe Rezende para o programa Antenados. Rádio Contornos. A repórter Pamela Reis conversou com a ascensorista do Mercado Central, muito conhecida no local. Figura caricata, Terezinha é a famosa ascensorista do Mercado Central de Belo Horizonte. Ela é conhecida por todos que rodeiam esse espaço público e é destaque unânime na opinião dos frequentadores. Carismática, simpática e bem-humorada, está sempre com um sorriso estampado no rosto. Terezinha, me conte um pouco da sua história. Bom, gente, como vocês sabem, me conhecem aqui no Mercado Central. Eu sou ascensorista daqui. Eu não tenho uma formação, como todo mundo pensa que eu tenho, não tenho. O pouco que eu sei, eu aprendi sozinha a ler e escrever, recortando palavrinhas do jornal. Eu nasci em São Paulo, fui criada no Paraná. Já fui boia fria, hoje eu sou ascensorista do Mercado Central. A Terezinha aqui no mercado, para mim, é um diferencial, porque ela é tudo de bom. Uma peça indispensável aqui no mercado. Excelente pessoa. Dizendo o seguinte, o Mercado Central não é um Mercado Central sem a Terezinha. O Mercado Central não iria existir nunca. E ela é uma figura folclórica, tem que ser tombada junto com o prédio, né? Repórter Pamela Reis, para o programa Antenados. Rádio Contornos. No século passado, começou a se defender a ideia de que tudo que estivesse dentro do espaço público urbano deveria ser considerado público. Nesta lógica, o espaço privado seria limitado apenas a casas particulares. Também há espaços que possuem restrições ao acesso e à circulação. São chamados de espaços semipúblicos, como edifícios, hospitais, centros de cultura, shoppings, bares, restaurantes e outros. A conservação desses espaços é um dever de todos. Muitos monumentos de lugares públicos estão sofrendo várias ações de vandalismo. Dentre elas, a pichação, que várias vezes se confunde com grafite. A nossa comentarista Fernanda Silva Araújo fala mais sobre o assunto. Então, Nayara, o grafite é uma forma de manifestação artística que pode ser a alegria ou o terror do espaço público. Desde o seu nascimento, o grafite tem alimentado várias polêmicas. De um lado, ele é visto como uma arte e, de outro, como vandalismo. Não há um consenso com relação ao grafite. Já foram adotadas algumas medidas legais para combater a ação dos grafiteiros. Uma delas é a invenção da tinta antipichação. O publicitário Atilson Moreira acredita que a manifestação artística invade muitas vezes o espaço público e até mesmo o privado. Ele diz que há limites para a utilização do espaço público. O que deveria ser feito é a criação de espaços específicos, zonas livres para que se pudesse fazer essas obras, com prévia apresentação de um projeto que não poluísse os lugares públicos. Certamente, com uma política cultural, a solução seria definir espaços próprios para que todos que apreciam essa arte tenham a oportunidade de fazê-la legalmente, sem agredir os olhares e a privacidade dos indivíduos. Pelo visto, esta polêmica ainda vai render assunto. Até a próxima! Obrigada, Fernanda! Chegamos ao final de mais um programa Antenados. Agradecemos a audiência e voltaremos em breve. Até mais, ouvintes! Participaram do programa Antenados as repórteres Natália Oliveira e Jéssica Virgínia, comentarista Fernanda Silva Araújo, repórteres convidados Juliana Schlosser, Henrique Carmo, Felipe Rezende, Márcia Colares, Pamela Reis e Thaís Oliveira. Apresentação Graziele Lopes e Nayara Malta. Professora Cândida Borges. Trabalhos de estúdio Eduardo Teixeira. O programa Antenados foi produzido para a disciplina de Rádio e TIDIR do curso de Jornalismo do Centro Universitário UNA. Belo Horizonte, novembro de 2009. Você ouviu na Rádio Contornos o programa Antenados. Rádio Contornos. Rádio Contornos. Rádio Contornos. Simplesmente a melhor.